Fala galera, tá no ar mais um episódio do Pointcast. Isso mesmo, eu, Jonathan Fernandes, de volta. Passei um mês, né? Passei um episódio aí fora, longe de vocês. O Phil assumiu muito bem esse cargo. Muito obrigado, Phil, por fazer a função. Eu ainda acho você melhor editando podcast, mas você foi um ótimo apresentador. Se bem que eu também não sou esse, eu não sou um Galvão Bueno da narração, da apresentação, né? Então, estamos hoje mais um episódio do podcast para vocês, com os de sempre, né? Fica aí que eu sou Jonathan Fernandes. O episódio de hoje vai ser a primeira vez que o bordão do Phil vai fazer sentido. Eu não entendi muito bem porque que meu bordão vai fazer sentido, nem acho a comparação com o Galvão Bueno justa, porque eu prefiro, né, Luciano do Vale, né, que Deus o tenha, mas... Salve, salve! Tragam as crianças pra sala! Eu sou o tio Phil, agora eu entendi por que o bordão fez sentido. Ok, vamos nessa, galera. Tragam as crianças pra sala. Este assunto é muito importante para as crianças. Bom dia, boa tarde, boa noite... E é isso aí, vamos embora. Fala pessoal, aqui é o Natanael, um dos editores aqui, um dos organizadores dessa gangue, que é o Outro Ponto. E hoje a gente vai falar de onde vêm os bebês. E vou logo adiantando que não vem, que não são de outros bebês. Boa noite pessoal, eu sou a Tati, estou aqui como convidada, né? Obrigada pelo convite e vamos lá, vamos que vamos. Aí, todos apresentados, viu? O bordão, cara, trago as crianças pra sala. O episódio de hoje vai ser sobre gravidez na adolescência. E, cara, esse é o primeiro episódio que o Phil e o Natanael conseguem ficar... Ah não, perdão, teve o último episódio que os dois ficaram no mesmo episódio juntos, né? Mas esse é o primeiro episódio que Phil, Natanael e Jonathan estão no mesmo episódio. É a equipe do Pointcast, né? A equipe do primeiro episódio. Olha só, que curiosidade curiosa. E é isso aí, galera. Vamos lá para nossa sessão de abraços e recados. Alô, alô, é além. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. E tem uma sessão de abraço aqui muito especial. Eu quero mandar um abraço primeiramente ao meu amigo Phil, né, que tá nesse episódio comigo, ao Natanael, que seguraram as pontas aí do podcast, ao pastor Cris, né, que participou do último episódio. Obrigado por vocês terem orado por mim, pedido oração por mim. Muito obrigado, viu? As orações de vocês fizeram efeitos grandiosos na minha vida, por mais que não pareça. E eu quero mandar um abraço também pro meu amigo Marcos Barreto, que participou já aqui no episódio sobre palavrão, né, com a gente. E eu quero que vocês orem pelo Marcos, tá? Nosso amigo Marcos Barreto, ele tá aí passando por uma situação complicada também. Ele recentemente sofreu um acidente, mas graças a Deus tá em fase de recuperação. Meu amigo Yuri Alisson, né, que apresenta comigo uma dose de música, estreamos uma dose de música recentemente. Meu amigo Yuri Alisson que tá com a gente aí, abração, viu, cara? E quero mandar um abraço também pro meu amigo James Albuquerque, meu parceiro aí há um ano de trabalho, de empresa, agora foi promovido, olha só, bênçãos acontecendo no final do ano. Nathan Araújo, né, que é o amigo da Tati, vamos ter um impasse durante todo o episódio com o nome da Mauriane. Que o nome dela é Mauriane e Tati. Tati Mauriane. Então vamos ter um impasse aí. Se eu chamar de Tati, você sabe que eu tô chamando a Mauriane. Se eu chamar de Mauriane, você sabe que eu tô chamando a Tati. E ambas são a mesma pessoa. E mandar um abraço também pro meu amigo Maicon Gomes, meu parceiro de trabalho. Me aguentou aí durante um ano e pouco. Jonathan Brito também, meu parceiro de trabalho. E mandar um abraço para uma pessoa muito especial na minha vida, que apareceu na minha vida de forma repentina, né, de forma divina, eu colocaria assim, Kézia Leal, um abração pra você, um beijo, viu? Ela sabe que é ela que eu tô falando. Meus amigos, quem tem abraço pra mandar, e daqui a pouco eu volto com alguns recados também, tá? Quero aproveitar e mandar abraços, cumprimentos e saudações às pessoas que integram mesmo a comunidade de fé que eu me congrego, uma igreja batista aqui de onde eu moro. Agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida dessas pessoas que estão trazendo ao longo da minha vida cristã grandes aprendizados, grandes experiências, um lugar incrível, o qual Deus me colocou para eu encontrá-lo. Um lugar onde eu tenho exercido os meus dons, meus talentos. Um lugar onde eu tenho aprendido muito de Deus. O lugar inclusive onde eu encontrei a minha hoje namorada e melhor amiga. E enfim, sou muito grato a Deus por poder ter colocado essas pessoas que têm me ajudado. Então, abração, cumprimentos, ósculo santo para todo mundo aqui da Igreja Batista Manancial. Um abração. Quero mandar um abraço para você, Jonathan. Obrigado por ter me escolhido. Um abraço pro meu amor, Natan, claro, né? E pros nossos amigos aí da Contex, Jonathan, que eu tô com saudade de todos eles. Inclusive, um abraço especial pra Mauriane, que ela tá recém-casada, viu? Casou recentemente, Mauriane. Tá podendo. Parabéns, Tati. Parabéns pro Natan e pra Mauriane. O casal de São Paulinos mais incrível que eu conheço. Cara, eles são felizes. São casados e são São Paulinos. Olha que bênção. É Deus. Perfeito. Bem, meus parabéns aí pro Natanael que desencalhou, né? Sem querer ser pejorativo, claro, mas é um fato a se comemorar, né? E, Jonathan, a propósito, você é um apresentador muito melhor do que eu, tá? Nem inventa. Eu tenho um abraço para mandar para uma amiga minha chamada Rebeca, uma amiga que eu tenho há bastante tempo. Ela não teve gravidez na adolescência, mas foi numa idade, vamos dizer assim, relativamente nova, com 19 anos. O filho dela, o Lucas, hoje tem 3 anos, o garoto é fofo, cara. Ele, né, o pequeno, e ela, que é a mãe, são duas grandes pessoas, assim, gosto muito deles. Queria mandar um abraço para eles dois, que muito me alegram quando eu os visito ou quando a gente se encontra no meio da rua, que às vezes acontece, ou etc. É isso aí, esses são os abraços que eu tenho para hoje. Ah, um abraço pro Célio, de novo, porque eu sei que ele vai querer falar muito bem de mim de novo, né? O pai do Jonathan, o padrasto do Jonathan. Nem sei se pai, padrasto, eu já esqueci, mas enfim. É isso aí. Vamos embora. Aí, Phil, valeu pelas felicitações aí, pela comemoração aí. É o tipo de coisa que acontece na nossa vida e pensa, rapaz, aconteceu mesmo, nem eu tava esperando isso acontecer. Mas propósitos divinos, né? E Jonathan, acabei esquecendo aí, que bom que você está conosco aí em mais um episódio. Então, vamos lá e vamos falar sobre esse assunto um tanto espinhoso e ver o que a gente pode conversar sobre ele. Vamos lá. E não quero entrar no mérito de time, até porque o meu está uma porcaria, né? Estou prestes a ser rebaixado da série B para C, mas lembrem-se que o São Paulo quase que cai, viu? Enfim, eu lembrei aqui de mais um grande amigo, né? O Marcos Barreto, que participou com a gente do episódio sobre palavrão, né? Eu tive a notícia que ele sofreu um acidente, né? Esses últimos dias, faz quase um mês, na verdade, mas... enfim, foi um acidente e precisa de oração para que se recupere e tudo mais. Então, que os amigos aí, ouvintes, que se você ouviu, né, se você escutou a nossa segunda edição ou não, esteja em oração aí pela vida do grande Marcos. Cara, muito, muito gente fina. Valeu, galera. Aproveitando ainda e mandando aí abraços para Brenda Vanin, a nossa colunista aqui, que escreve também no outro ponto. E olha, Brenda, queremos você aqui também no podcast conosco, viu? Estamos aguardando a sua ilustre presença aqui para aprimorar nossos debates, nossas conversas. Hashtag Brenda no podcast. Escrevam aí, galera, no post. Escrevam no post do Facebook, compartilhem. Deixem um saco da Brenda para ela, para ela vir participar no podcast. Queremos você aqui, Brenda. Hashtag Brenda no podcast. Bora! É isso aí, Phil. Vamos fazer essa campanha. Hashtag Brenda no podcast urgentemente. Queremos você aqui, como diz o grande Danilo Gentili. Se vocês conseguirem trazer a Brenda para um episódio do podcast, cara, eu vou fazer jejum de agradecimento a Deus. Vamos junto nessa corrente, vamos junto. Vamos junto, que Deus é o Deus do impossível. Vamos lá, galera, vamos lá. Inclusive, uma força para ela nos estudos aí que ela está tendo, né? Nossa futura psicóloga. Que Deus abençoe, abração, Brenda, e que tudo vá segundo a vontade de Deus e sucesso na sua vida, Brenda. É o que nós oramos e pedimos. Então, só para fechar essa sessão de abraços, que foi a sessão de abraços mais linda de todo o podcast, né? vou mandar aqui um recado, galera. Não sei se você já percebeu, mas nós teremos agora dois programas dentro do Outro Ponto, dentro do blog Outro Ponto. Nós teremos o tradicional, podcast tradicional. Nós estamos no quinto episódio. Tradicional, podcast, né? Com Phil Santos, Jonathan Fernandes e Natanael da Costa e um convidado. E também teremos, né, uma vez por mês, ou duas vezes por mês, dependendo de como o Yuri e eu estaremos produzindo conteúdo, nós teremos um episódio sobre música, um programa chamado Uma Dose de Música. E o Yuri Alves é um amigo meu, ele está recém entrando, né, ele está recém entrando, é um termo difícil, né? Mas enfim, ele está quase entrando na igreja que eu congrego, né, na igreja qual eu faço parte. Nós estamos virando irmãos aí em Cristo, congregando na mesma igreja local. Então, galera, essa é a novidade que nós temos aí no podcast, vai ser muito legal. Você que curte música, você que gosta de música especificamente, né, sem ser outros assuntos, vocês vão gostar muito, compartilhem essa ideia. Bom, aí eu queria entrar, né, no assunto, né, no episódio de hoje. Para quem não sabe ainda, você que clicou aí nesse episódio por acaso, o episódio que você está ouvindo é sobre gravidez na adolescência. É por isso que nós temos uma mulher nesse episódio. Nós temos uma moça. Que curiosa, cara, esse episódio é cheio de curiosidades, é cheio de primeira vez, é cheio de, né, é cheio de coisas novas. Esse é o segundo episódio a qual nós conseguimos reunir Jonathan Phil e Natanael de novo, né? Porque no primeiro episódio sobre música nós estávamos juntos. E é o primeiro episódio que tem uma mulher participando. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas acho que não, né? Realmente, é o primeiro episódio com uma mulher. Mauriane, você é a linda sorteada da vez, né? E eu quero começar essa discussão com o áudio de um amigo meu, o David. Inclusive, é amigo meu e da Mauriane. Mauriane e eu nos conhecemos no trabalho, né? Ela não trabalha lá, infelizmente, não trabalha mais lá. Saiu por circunstâncias pessoais. E conheci ela, esse casal bonito, ela e o Nathan lá. E o David também trabalha lá, no mesmo local que eu trabalho, que eu não vou divulgar o nome da empresa, pra não ficar, né, muito, muito mexendo. E o David mandou um áudio, eu pedi pra ele falar um pouco da experiência dele, do que ele achou, do que ele acha sobre gravidez na adolescência. Ele fez um comentário de uns 58 segundos, eu queria que a gente ouvisse pra introduzir o tema, beleza? Bom, gravidez na adolescência é uma questão que vem sendo desde os princípios, né? Hoje que melhorou um pouco mais, mas antigamente, nossos avós, nossos tataravós, eles não tinham o que fazer além de sexo em casa. Então eles faziam muito sexo mesmo, né? Tanto que meu avô e minha avó teve 11 filhos, né? Um dos filhos deles é minha mãe. Minha mãe teve 6. Eu já tenho 2 e já quero parar por aqui, né? Então vai descendo, né? Sobre minha opinião, sobre isso, é essa questão, né? De pessoa ter o que fazer, né? Hoje em dia as pessoas gostam de ficar mais no celular do que fazer sexo. Isso vai diminuir bastante a gravidez na adolescência. Jonathan, cara, me perdoe aí o trocadilho infame, mas esse é o podcast das primeiras vezes, né? E não por acaso o tema é gravidez da adolescência. Sacou aí a jogada? Pois é, né? Mais uma coincidência aqui interna do próprio episódio. Eu, sinceramente, estou com medo desse episódio. Tá com muitas mensagens subliminares. Será que a gente consegue passar para a parte principal hoje, gente? vamos lá. Ah, caramba. Vamos embora. Eu acho que tudo que eu consigo falar nessa vida é vamos embora, mas enfim, vamos embora. É isso aí, filho. Vamos embora. Vamos embora lá que o assunto hoje vai ser interessante. Vamos lá. Então, vamos embora. Mauriane é a nossa única mulher aqui. Vamos tentar falar de uma maneira que a moça não fique constrangida, apesar de ser uma adulta. E é a primeira vez que a gente vai trazer um assunto. A gente trabalha com aquele tripé de falar de arte, cultura e teologia, né? Religião no geral. E como no último episódio a gente falou de arte, né? Falou de cinema. Hoje a gente tá falando de algo cultural, que no caso é a gravidez na adolescência. E é o primeiro episódio que foge das quatro linhas da teologia, né? E vamos ampliar isso a algo mais cultural. Então, Mauriane, eu quero começar por você. Como é que aconteceu... Como é que acontece esse período para a mulher? Esse lance de gravidez muito nova. Como é que acontece isso? Eu não sei se com que idade a Mauriane teve o primeiro filho dela, mas a Mauriane é uma pessoa nova, então ela teve cedo. Não importa se foi na adolescência ou não, mas ela teve cedo. E como é que acontece para a mulher esse período de gravidez? Eu tô falando isso, eu quero começar com essa pergunta, com esse tipo de pergunta, porque eu quero deixar claro pro ouvinte que a nossa intenção com esse episódio não é dizer que gravidez na adolescência é algo errado e a gente tem que conseguir meios para impedir isso. Não, nossa intenção não é essa. Assim como todos os episódios do podcast, a nossa intenção é colocar o assunto na mesa e conversar sobre o assunto. Beleza? Então eu quero começar com a Mauriane, né? E aí a gente vai aprofundar mais o assunto. Bom, pessoal, respondendo a pergunta de vocês. Eu engravidei aos 19 anos do primeiro filho. Eu considero que ainda na fase adolescente, porque eu ainda não tinha muita noção, né, do que era ser adulto. Para mim, eu considerava ainda estar naquela fase adolescente. Porém, não estava. O período, o que acontece? Tudo passa na cabeça. Como que eu vou conseguir? Como que isso foi acontecer? As dificuldades que vai ter a partir daquele momento, as responsabilidades. Então, é isso. O que passa na cabeça de uma pessoa que engravida cedo, né? E eu tenho exemplos dentro da minha casa mesmo. A minha irmã ficou grávida com 15 anos. Ela ficou bem abalada, né, pela situação, mas é uma coisa que a gente supera. Tudo isso a gente supera, porque quando você lembra que você está esperando uma vida, uma criança, todos os medos, todas as situações, elas são superadas. Então é isso. Não sei se respondi a pergunta, mas é basicamente isso mesmo. Vai ser impossível a gente continuar esse episódio, né, terminar esse episódio sem falar de sexo e sem falar também desse período adolescente pro lado da mulher. É isso? E cara, a minha mãe me teve muito cedo. Muito cedo mesmo. Me teve praticamente criança, sabe? E ela perdeu uma boa parte da infância dela, né? Da adolescência dela. Então, isso que a Maureen falou é muito interessante, porque as mulheres acabam que superando esse momento, porque a vida que ela está gerando, né, a vida que vai sair dela ali, é muito mais importante. E você consegue superar. E vamos lá, cara. Eu queria entender, eu vou ficar bem na retaguarda nesse episódio, que eu queria entender um pouco como é que... Por que é tão comum a gente ver garotas se tornando mães na adolescência? Por que é comum isso acontecer. A gente vive num país, né, onde, sei lá, existe um padrão, né, que foi estipulado pela mulher. Aí também a gente vai falar um pouquinho de feminismo, né, porque a gente percebe que o feminismo, ele nasce com uma proposta boa, porém ele se desencaminha por uma coisa que não tem nada a ver. Que já, pra mim, o feminismo atual que a gente vê no Brasil já não é feminismo, já é uma coisa que caiu por uma coisa que não tem nada a ver. É tanto que se você chamar um homem de machista, é algo ruim. Mas se hoje você chamar uma mulher de feminista, já é algo positivo para elas. Então, já não é o que é. Então, cara, por que é comum? O que falta? Pra gente começar a entender o lance da gravidez na adolescência, por que é comum a gente ver? Por que é comum gravidez na adolescência? Funk! Tchau, galera, até o próximo episódio. Não, tô brincando. Vai, Nathan. Eu sei que tu tem aquelas definições iniciais muito boas, então manda ver aí, vai. Jonathan, respondendo a pergunta, eu acredito que isso se dá porque é tão comum vermos mulheres engravidando cada vez mais cedo. Acho que se dá, de certa forma, pela maneira como a gente vê o sexo hoje em dia. Explico. Me parece que a gente não entende, a gente assim, generalizando, né, o mundo, o Brasil, as pessoas, parece que não há um entendimento do sexo como algo além do que um prazer entre duas pessoas, tá? Então, eu acredito que essa visão que a gente tem do sexo talvez ocasiona isso. Por quê? Hoje a gente tem aquela ideia, você tem que ser feliz e tal, e as relações humanas se tornam mais líquidas e com isso tem se perdido muita coisa e tem se tratado as relações entre as pessoas, inclusive as relações amorosas, de maneira muito rasa e de maneira muito líquida. Então, isso se manifesta, no caso, entre uma relação amorosa entre um homem e uma mulher, pela própria questão sexual. Então, se um casal começa a namorar, começam a desenvolver o seu contato mais íntimo, e pela pressão e por essa ideia que a gente tem do sexo não visto mais como algo para dentro do casamento, então algo para satisfação pessoal e tal, muitos casais têm levado isso e têm enveredado a começar a manter relações sexuais muito cedo, às vezes até mesmo fora de um contexto de namoro, inclusive. Então, por conta disso, acredito que isso explica por que muitas mulheres têm tido filhos cada vez mais cedo. E é uma coisa que a gente vê e que tem sido comum, como já foi dito, como já foi citado aqui, por conta de toda essa propagação que a gente tem a respeito da relação sexual. Isso a gente pode notar até mesmo com o que a gente ouve de especialistas falando sobre o assunto. Então a gente vê que casais de namorados de 16, 17 anos e tal, 18, enfim, ou até mais jovens do que isso, o que a gente vê é o seguinte: mantenha relações sexuais com preservativo, se cuide, não sei o que e tal, se previna, aquela coisa toda, mas a conversa é essa, e de certa forma legitima que esses casais mantenham relações sexuais. Eu acredito que o debate deveria ser o contrário, deveria ser conversando a partir, cara, o que é exatamente o sexo? Por que ele é tão profundo assim? Será que ele é mais do que a união entre duas pessoas que estão com desejo, a flor da pele? Será que é só isso? Tem alguma coisa a mais? Então, acho que a discussão, a gente pode começar a refletir sobre esse assunto a partir disso. E eu não sei se eu estou sendo preconceituoso ou talvez limitado demais em minha opinião, mas acho que dá para a gente começar a refletir a partir disso e conseguir ter algumas coisas para iniciar nossa reflexão a respeito desse assunto tão pertinente. O lugar onde eu moro, uma comunidade de zona rural aqui, a gente tem muitos casos de adolescentes que ficaram grávidas, pessoas muito, pessoas 13, 14 anos, mulheres 13, 14 anos ficando grávidas, mulheres que tiveram filhos muito cedo. Então é uma realidade que aqui onde eu moro também é muito comum. Prova disso que o João está falando, né? Que é uma realidade é bastante comum hoje em dia. Acho que dá por. Então acho que explica por causa disso, principalmente pela maneira como a gente vê o sexo hoje em dia, né? Já que o Jonathan falou que a gente não vai deixar de falar sobre sexo nesse episódio. Afinal de contas, é daí que os bebês são formados, né? Atenção, crianças, é daí que os bebês vêm. Não é a cegonha, não acreditem nisso. Mas eu acredito que é por aí que a gente pode trilhar e conversar. Na minha opinião, gravidez na adolescência se dá pelo fato dos adolescentes ter perdido ou não nunca ter tido uma responsabilidade. Porque, assim, gravidez, aliás, sexo na adolescência é uma coisa que, já que ambos estão com os nervos à flor da pele, eles têm que ter a consciência de que eles têm que se prevenir, eles têm que se cuidar para não gerar uma gravidez na adolescência. Então, eu acho que isso se dá por falta de responsabilidade de ambas as partes. Então, eu acho que as respostas que foram dadas aí foram bem, bem boas, né? Bem pertinentes. Tudo que o Natanael falou a respeito de sociedade, de proteção, de especialistas, de tecnologia, da visão distorcida do sexo, do casamento, a própria questão da responsabilidade da Tati, que era um ponto que eu tava em mente, sabe? Que assim, eu acho que é um pouco da significância da adolescência. Além da própria distorção do significado do sexo, tipo, quero dizer, que é pra ser dentro do casamento e tudo mais, eu acho que também um pouco do significado de adolescência. A gente geralmente tem muito em mente, assim, o que é ser criança, né? Criança, pô, vai ser livre, vai brincar, não sei o quê. E o que é ser adulto? Pô, adulto você tem que pagar boletos, né? Você tem responsabilidade, você tem trabalho, não sei o quê. E o que é ser adolescente? Eu acho que essa questão de adolescência sempre foi muito forte, mas pelo menos nesses últimos anos tem sido ainda uma questão muito flutuante. A gente sempre vê a mídia influenciando bastante de diferentes maneiras. A gente vê novelas, filmes, livros, quadrinhos, séries, sabe, sempre tratando tudo de uma maneira muito diferente, né? Porque me parece uma região, uma área muito nebulosa. Você não sabe se vai ser, tipo, porque você tá saindo da infância, você tá entrando sendo preparado para a vida adulta, né? Tipo, melhor dizendo, você tá saindo da infância, não, você está sendo retirada a criança de você, né? E está começando a criar o adulto. Mas você não é nem criança, nem adulto. Você é um adolescente, você está no meio do caminho. E aí, tipo, fica um negócio meio esquisito ali e tal. Você não sabe bem o que é que significa. Aí aqui no Brasil é muito estudo, né? Estudo, estudo, estudo, estudo. Você faz uma festinha com os amigos, outro, não sei o que e tal. Aí a gente que é, quando é criancinha, quando você tem seus irmãos mais velhos, adolescentes, você acha, nossa, meu irmão adolescente, muito legal, não sei o que e tal. E a gente que é adulto, quando olha para adolescente, pô, isso é um pirralho, isso é uma criança. Então, eu acho que a própria definição de adolescência é um pouco confusa e ela muda de tempos em tempos. Não que seja algo bom ou ruim, mas vamos dizer assim, o pacote básico, digamos, do que significa ser um adolescente, ele flutua muito. E essas questões sexuais sempre entram. Por conta da própria puberdade. A Tati falou isso, né? Por conta dos hormônios que estão fervendo dentro do corpo, né? As mudanças corporais internamente, externamente. Então, fica um pouco difícil você fechar um conceito só a nível social ou a nível biológico, quando você tem tantas variáveis, sabe? E aí, por isso que, como o Jonathan falou lá no início do programa, é um negócio que ele vai além das barreiras da teologia, vai além das quatro paredes da teologia. Você tem que pensar fora da caixinha, você tem que identificar o tempo que você está vivendo hoje, você, como a gente é cristão e a gente está falando a respeito de cristianismo aqui também, então você tem que pegar os princípios das escrituras e tentar aplicar aos tempos de hoje, tentar comparar com os tempos antigamente, é uma tarefa árdua. Então temos quatro cabeças para pensar isso aqui, né? E é assim que a gente vai tocando esse programa. Vamos nessa. Então, gente, além da irresponsabilidade, né, dos adolescentes nessa idade, eu sei que a pessoa, ela tá assim que ela não quer ouvir conselhos, ela não aceita que digam o que façam. Então é isso, eu creio assim que quando, além dessa responsabilidade que os adolescentes têm, né, essa cabeça fechada para a ideia, para uma opinião que eles não aceitam de jeito nenhum, né? Tem essa questão de puberdade, daquela ansiedade dos adolescentes, da curiosidade que eles querem o novo, né? E assim, eles poderiam ao menos abrir um pouco mais a mente, a cabeça, para a questão de se prevenir, né? Pelo menos. Porque adolescente já viu, né? Uma fase difícil, uma fase de não aceito, não quero, eu vou fazer, eu não vou fazer. E não tem quem faça o contrário, quem diga o contrário. Eles vão fazer e pronto, acabou. Eu só acho assim que quando você tem um adolescente dentro de casa, você tem pelo menos, mesmo que eles não aceitem, né, a sua opinião, o seu conselho, mas você insiste, persiste ali naquela situação. Olha, tem que se prevenir, tem que fazer uma educação em torno de tudo isso, né? Usar o preservativo, sei lá, usar um anticoncepcional, um remédio, coisa do tipo, né? Para ver se diminui. Eu acho que falta também conscientização da parte dos pais, dos amigos, sei lá. Eu acho que Eu quero pegar isso que a Tati falou, pegar essa descrição que ela fez dos adolescentes, um pouquinho do que o Phil falou a respeito do que é ser um adolescente. Eu aproveito para perguntar, será que a adolescência é um período legal para começar um namoro? Será que é interessante começar um namoro na adolescência? Será que é válido? E assim, com que faixa etária a gente está falando em se tratando de adolescente? E nessa faixa etária, será que é válido falarmos em namoro? Será que o namoro é para adolescentes ou aceitável para adolescentes? Uma perguntinha aí para a galera. Para mim, essa fase não é boa para namoro. Isso é a minha opinião. Eu não concordo com namoro em adolescência, eu não concordo. Mas eu cito, sim, uma faixa etária de 13, 14, 15 anos. Eu não concordo, né, com essa faixa etária de idade para entrar num namoro, para entrar naquele lance mais sério. Não concordo de jeito nenhum, mas é o que a gente vê, né? Todo aquele envolvimento de uma pessoa, uma criança, para mim é uma criança, essa idade de 14 anos, a gente vê aquele envolvimento de uma pessoa de 13, 14 anos, né? Eu não tomo isso como um relacionamento sério, para mim não deveria existir, mas já que existe, devia ter, né, conscientização de todas as partes, né, envolvidas, e é isso. E, apesar de eu não concordar, deixando bem claro. Eu tenho uma definição meio diferente de idade de adolescente. Para mim é dos 13 até os 19 anos, acredite se quiser. Eu não acho que 18 anos ser adulto de jeito nenhum. E rapaz, namoro na adolescência é complicado, porque é o seguinte, você não sabe merda nenhuma da vida e você, quando você é adolescente, falo por mim, falo por muitos colegas de diferentes parte desse país, em diferentes realidades, e tipo, você não tem consciência do que é um namoro de fato. Tipo, primeiramente na própria definição bíblica, que não existe, porque não tinha namoro na Bíblia, mas adaptando a nossa realidade às escrituras, é basicamente uma preparação para o casamento. E cara, tu vai casar na adolescência? Não, então por que tu quer se preparar para se casar já na adolescência? Quero dizer, se preparar já com um par. Isso não faz o menor sentido. Além disso, tu vai se envolver emocionalmente, sendo que teus hormônios estão muito loucos, o teu próprio corpo ainda está em formação, as suas próprias definições mentais estão em formação. E eu concordo com a Tati quando ela diz que adolescente é um bicho meio rebelde, que não aceita outros conceitos, e sei lá, etc. Leva um tempo pra gente, enquanto adolescente, parar e começar a definir as coisas na vida. O que significa isso, o que significa aquilo, o que significa família, o que significa amigos, o que significa, sei lá, a morte da bezerra e tudo mais. E relacionamento, casamento é um negócio muito importante, cara. tem certas coisas na vida que a gente não pode começar antes de ser um ser humano já formado. E pra mim não rola não. Agora, quer dizer que não rola uma pessoa namorar com 17 anos, com 18 anos? Eu desaconselho. Agora, não vou impedir. Agora, a partir até, sei lá, os 16 anos, eu não só desaconselho, como eu faço campanha contra. Levanto bandeira, hashtag não, entendeu? É por aí. Eu também não concordo com namoro, né? Nessa faixa etária de idade. Eu até citei, né, 13, 14, 15, porque é o que a gente vê, na verdade, muitos por aí. Mas também acho que uma pessoa com 19 anos, ela não sabe de nada. Ela não tem noção de nada. Eu mesma sou prova viva disso. Eu tenho 30 anos e eu confesso para vocês que agora que eu virei, me tornei uma adulta. Cara, muita coisa do que vocês falaram aí é... Eu nunca tinha pensado, na verdade. É algo até curioso. Eu fiz a pauta pro programa, tá aqui na minha frente. E muita coisa do que vocês falaram me levantou outras questões importantes. Eu quero falar uma experiência da minha vida mesmo. Eu trabalhei durante o quê? 3, 4 anos com adolescentes em igreja. E, cara, é um troço, sexo é um troço que dentro das igrejas não dá pra ser falado. E eu fico triste com isso, porque eles aprendem lá fora no mundo de uma maneira distorcida, entende? Tudo que você não quer falar, tudo que você ignora em falar na igreja, o mundo vai falar de forma distorcida. E aí acontece também dos pais. Os pais terceirizaram esse trabalho para as igrejas e para as escolas. Ah, eu não vou ensinar sexo pro meu filho porque ele vai ter uma aula de sexologia lá na escola, então eu não vou ensinar, porque a professora vai ensinar melhor do que eu. Ah, eu não vou falar que é errado fazer isso porque o pastor da minha filha ou o pastor do meu filho vai dizer isso pra ela. Que tem que preservar a santidade e tudo mais. E, cara, tá errado, sabe? Tá tudo errado. E eu lembro que quando eu era um adolescente que era líder de mais adolescentes, né? E eu tinha aquela parada de Jonathan, você tem que ser o espelho. Ou seja, você não pode namorar com ninguém do mundo, ninguém lá fora. Sendo que os meus adolescentes, cara, a galera que eu comandava namorava a gente da pior espécie, sabe? E eu tinha que reeducá-los, né? Colocando assim. E a parada é o seguinte, voltando para essa coisa da adolescência que vocês pontuaram aí, para minha adolescência, eu tô com fio, para minha adolescência é de 14 a 18 anos, 19, sei lá. Também não consigo aceitar que um seu 18 anos seja um adulto. Esse papo pra mim é só, como que nem o Nathanael falou, é só legislação, só lei. E aí vem a questão dos hormônios, vem a questão de conhecer coisas novas, né? Vem a questão de... a própria faixa indicativa de filmes, 14 anos, aquele filme de 14 anos, você já tem 15 anos, você já pode assistir aquele filme, já é recomendado pra você, sendo que aquele filme já tem conotações lá sexuais no filme. E cara, uma coisa que eu acho que acontece muito por causa que a gravidez na adolescência ela acontece de forma muito mais repentina é porque não há um acompanhamento dos pais, sabe? Não há, eu não falo nem uma questão de pai prender ou pai liberar o filho, não é nem essa questão, não há um acompanhamento mesmo. Os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. Geralmente não existe pai no lar, a mãe é solteira, separada do pai, ou o pai, sei lá, tragicamente faleceu. Eu tô falando isso porque eu conheço pessoas desse nível, tá? E acontece que muitas vezes as pessoas vão aprender de forma distorcida lá fora e vai ter o primeiro namoradinho, né, que a gente sabe que tem, ou a primeira namoradinha, e vai ter o pega-pega. E por não ter um acompanhamento dos pais, e não ter um acompanhamento no sentido educacional também, de que pode, do que não pode, do que é permitido, a pessoa não conheceu nem seu corpo ainda, cara. A pessoa tá se descobrindo. E ela já pula etapas, né? E eu tenho uma ideia comigo de que todas as vezes que nós, seres humanos, pulamos etapas, nós praticamente colocamos um pé no precipício. A gente colocou um pé já pra cair. Porque a gente mal chegou na escola, a gente já quer ser professor, entende? Eu acho que o Phil tocou no centro da questão, exatamente, o namoro com uma preparação para o casamento ou um estágio pré-casamento. Então, não faz sentido você manter uma relação, um namoro, se você não tem em vista um casamento, não planeja um casamento, não possui uma finalidade do namoro um casamento. Então, se o foco disso, o objetivo final disso, do namoro, não for um casamento, não faz sentido. Logo, não tem lógica pessoas 13, 15, 16 anos iniciarem um relacionamento. É claro que a gente vê hoje casos de pessoas que começaram a namorar na cidade e anos depois casaram, mas é a exceção da regra, não é a regra em si. E o Phil tocou na questão perfeitamente, em todas essas implicações emocionais, psicológicas, hormonais, que tem a ver. E assim, é complicado você falar disso em uma realidade onde o namoro nem sequer é tratado como algo viável. Então, se criou algo mais relativo ainda, que é, por exemplo, o ficar, é você se relacionar com uma pessoa, mas sem nenhum compromisso, sem você precisar saber o nome da pessoa, muitas vezes. Então, você percebe como a coisa está indo a um nível bastante complicado, tá tão banalizado essas relações, sabe? E o que tem gerado problemas, dentre eles esse que a gente está conversando e discutindo aqui. Então, é por aí. Tem que repensar essas relações, os objetivos dela, para saber, para aconselhar a nossa juventude, nossos adolescentes, e assim ver quando é que esse tipo de relação mais complexa deve se começar. É claro que a gente não pode, talvez... dizer assim, pô, fulano tá perfeito para começar um namoro e tal, para um casamento, porque a gente sempre vai ter falhas e até o fim da vida a gente vai precisar se arrepender de muitas coisas. Mas a gente, se tratando disso, eu acho que existem alguns pré-requisitos básicos para iniciar uma relação tão profunda e tão complexa como uma relação amorosa. Então, vai por aí. Hoje em dia, Natanael, é tudo banalizado. Namoro é uma coisa que é banal, é fútil. As pessoas, hoje em dia, principalmente os adolescentes, eles namoram justamente por conta disso. Eles querem sexo, eles querem aventuras, eles querem liberdade, uma tal liberdade que nem existe. E eu acho o seguinte, que é tudo banalizado hoje em dia. Essa história de sexo, de gravidez na adolescência, as pessoas levam isso como uma coisa comum. As pessoas não têm educação, né? A pessoa não tem a educação para entender que aquilo não é bem por aí, que tudo isso tem toda uma, sabe, uma construção, uma família, um lar, para que isso possa acontecer. Só que hoje em dia as pessoas banalizam muito, tudo é banalizado, inclusive essa questão de gravidez na adolescência, de sexo na adolescência. Sim, Tati, e você pode tirar disso, perguntando para essa galera, quais são os motivos que levaram... Você pode pegar um adolescente e perguntar para ele, um adolescente que namora. Tá, você está namorando essa menina por quê? Ou você está namorando esse rapaz por quê? Ah, porque ele é bonito, porque eu tô carente, porque eu tenho que ter alguém. Então, são motivos, não são coisas pensadas a longo prazo. É o aqui e agora, e tá pra satisfação pessoal, muitas vezes. Algo muito egoísta, não tem toda uma preparação pro futuro, ou coisa do tipo. E isso é muito complicado e tem gerado bastante problema, como a gente tem visto aqui. Uma coisa que a gente pode tirar só para ver como é que está a situação e o nosso problema, a nossa crise da juventude em todas essas relações, namoro, casamento, sexo, filhos, futuro, enfim. Acho que um outro ponto interessante que pode ser mencionado aí é com a ressalva que o Jonathan falou, né, que às vezes a gente mal chega na escola e já quer ser professor, algo que a Tati falou anteriormente, que os pais às vezes têm pouco de parcela de culpa nisso. Por quê? Eu advogo muito o seguinte: existem diferentes maneiras de se passar uma mensagem. Eu, no meio dos meus amigos, sou conhecido por ser um cara tranquilo, por ser calmo. E aí, quando eu preciso passar alguma ideia, geralmente a galera entende bem. Só que, por exemplo, se eu precisasse passar uma mensagem com um maior senso de urgência, sabe, alguma coisa que precisasse ser, assim, direta na cara, não sei o quê, talvez eu não conseguiria, porque o meu jeito de ser seria difícil para isso. Então, da mesma maneira, eu acho que às vezes os pais têm dificuldade de incutir na cabeça dos filhos que eles estão ali para ajudar e não para serem, vamos dizer assim, meros... Eu vou usar essa expressão, tá? Um mero empata foda. É, porque é muito do que eu vi, particularmente na minha adolescência, né? Tudo bem que eu estudei num colégio de classe média alta, né? Eu era bolsista, então eu podia estudar lá, senão eu tava em qualquer outro lugar. Porque eu nunca tive grana pra pagar ele direito, não. Eu tinha um bom desconto na escola. Mas, assim, nessa escola, meus colegas podiam... Assim, os pais bancavam a maioria das coisas, sabe? Mas a questão é que eu cresci muito com essa ideia de que os pais não têm muito a visão e do que os tempos mudaram, as coisas são diferentes, não sei o quê. Eu também não era cristão na época, tá? Eu vim me converter depois que eu saí da escola. Mas fiquei muito com aquela ideia de que, assim, os pais... Sabem tanto assim não, sabe? E eu me pergunto, os pais sabem, velho, mas será que eles conseguem passar isso pros filhos? Será que eles conseguem passar a segurança de que, ei, meu filho, eu sou seu amigo, tô aqui pra ouvir, tô aqui pra conversar, tô aqui pra lhe mostrar que eu tenho mais visão e mais experiência do que você, e de que isso aqui é um caminho que você não deve seguir, e que esse outro caminho é melhor pra você. Eu acho que às vezes falta um pouco conseguir aconselhar. E aí o que acontece? Transfere-se a responsabilidade para uma escola, para um psicólogo, para os amigos, para o WhatsApp, hoje, né? Aí deixa o adolescente crescer solto, aí ele vai buscar esse aconselhamento da onde? De outros amigos que pensam igual a ele, vai buscar esse aconselhamento de filmes que pregam liberdade, na verdade libertinagem, né? Mas enfim, de novelas, de séries, de músicas que falam que os adolescentes são rebeldes. Rebeldes, assim, no sentido de transformadores da sociedade. E, assim, adolescente na sociedade não tem autonomia pra merda nenhuma. Na realidade é essa. Mas, com toda essa cultura rodando, acaba ficando essa ideia de que o adolescente tem muito mais autonomia do que ele tem e de que os outros realmente não manjam. Então cria-se uma cultura que faz com que ele pense ser algo que não é, e que ele pode tomar decisões que ele não pode, ele pode fazer coisas que não pode. E aí eu sou o tio chato na história por causa disso, tá ligado? Mas também eu quero me colocar no meu lugar aqui, porque eu não sou nem pai ainda. Na verdade, nem a namorada tenho ainda pra imaginar isso, mas eu não sou pai, então eu não quero me colocar no lugar dos pais para saber qual é a dificuldade. Mas, particularmente no meu caso, a minha mãe tem 40 anos a mais do que eu, cara. Então, pense no choque de realidade, sabe? Pense no choque de gerações. Então, você imagina daí que eu, embora sempre calmo, eu sempre também achei que minha mãe é velha, desatualizada, não sei o quê. Depois que você cresce, você entende, entendeu? Tem que deixar as coisas maturarem, deixa o tempo passar. E acho que, graças a Deus, eu nunca entrei por um caminho mais complicado, porque muitos dos meus vizinhos e dos meus colegas entraram por caminhos de gravidez na adolescência, de uso de drogas e outras coisas, que a gente pode abarcar em temas, em episódios futuros, né? Esses temas a gente pode falar em temas... Peraí. Esses temas a gente pode falar em episódios futuros do podcast, mas eu, embora reclamando da minha mãe, ela conseguiu parar o meu ímpeto e fazer com que eu não experimentasse essas coisas na hora indevida. E cá estou eu, uma criança de 23 anos gravando um podcast. É isso aí. Viu, os pais têm muito disso, né? Exatamente por eles serem bem mais velhos, experientes do que os filhos, os conselhos deles sempre são corretos. Se eles dizem que uma coisa não dá certo, é porque não vai dar certo mesmo. Se eles dizem que algo tem condição, é porque tem mesmo. E enfim, então sempre certo. Mas vale a pena a questão que você colocou. Será que os pais estão sabendo orientar e passar seus filhos na vida de maneira correta, abrindo ambiente de estágio, enfim, de diálogo, enfim, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Pais, não irem nos seus filhos, não coloquem seus filhos a ira. Será que os pais estão conseguindo fazer isso? Então é uma coisa que a gente pode perguntar, questionar, além do que o Jonathan colocou, essa questão de terceirizar educação. A educação mesmo começa no lar, dentro de casa, com bons exemplos, com pais que se amam e que amam os filhos, que os instruem, os conversam, que são pacientes para com os erros, que disciplinam, e isso já ajuda muito. Até mesmo para quando esse filho, esse jovem está crescendo, quando mais tarde ele começar a pensar a respeito dos relacionamentos, ver melhor, direitinho, refletir, pensar, encontrar na família o lugar indispensável para refletir sobre isso e ter uma vida amorosa e uma futura vida familiar equilibrada e excelente. Realmente, o que foi colocado aí é muito importante. Eu tenho um filho pré-adolescente, ele se acha, né, pré-adolescente, ele tem 10 anos. E é difícil mesmo falar sobre isso com ele. Ele é bem, como que eu posso dizer? Ele é bem solto, né, para esse tipo de situação já, né? Ele já sabe esse tipo de conversa, esse tipo de coisa, ele já quer estar por dentro. E outro dia mesmo eu tive que pegar ele e puxar a orelha, dizer que aquilo não era para a época dele. É difícil, viu? Eu como mãe, eu sei que tô falando para vocês por experiência própria. E eu tive que pegar ele, sentar e conversar, e explicar para ele que aquilo, aquela situação, aquelas coisas, mais especificamente, né, sexo, não era para ele, porque a idade dele ainda não condizia com aquilo, que ele fosse aproveitar ainda a infância dele, porque para mim ele vai ser criança sempre. Então, foi muito difícil. Eu, como mãe, digo mesmo para vocês que nós, pais, não temos aquela cabeça um pouco aberta, apesar de falar para vocês que tem que a conscientização vir dos pais, mas é difícil mesmo da nossa parte, né, levar isso para eles. Mas também não é impossível. A gente precisa fazer isso. Muito bom, Tati, seu exemplo a respeito de orientar e ensinar os seus filhos. É isso mesmo. E é lamentável, cara, quando você vê pais, de certa forma, estimulando e motivando os filhos para namorinhos ou coisa do tipo. Chega a ser ridículo, é nojento. Quando você vê pais obrigando, pressionando seus filhos a andar de mãos dadas com menininhas, com menininhos e tal. Ou então quando a mãe ou o pai entope a menina de maquiagem e tal, e começa a falar de namoradinha perto do filho, namoradinho e tal, e cria aquele romancezinho entre as crianças, e é tenso, cara, estimulado pelos próprios pais, é horrível. Mas é sempre lembrar, criança não namora, adolescente também não namora, e isso tem que ser tratado, tem que ser trabalhado, tem que ser ensinado, principalmente sobre a natureza dessas relações, namoro, casamento, maternidade, paternidade, e para que a gente possa educar de maneira saudável essa galera, essa nova geração aí, mostrando para eles que isso e que sexo não é algo egoísta só para satisfazer vontades e desejos, mas é algo que deve ser o fruto de uma relação muito mais profunda entre duas pessoas. Cara, que massa. A gente já desenvolveu aí boa parte da pauta do programa. E voltando a algumas coisas que vocês mencionaram aí, sobre pais, né, educação, sexo, enfim. Nós temos uma dificuldade em querer se livrar das coisas, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre prego na minha igreja local, que eu sempre volto e meia, dependendo do assunto, do tema que está tratando, que eu estou pregando, eu sempre volto a essa questão. Nós temos uma dificuldade em lidar com conflitos, sabe? A gente tem dificuldade em lidar com situações que pra gente é espinhosa, que pra gente é conflituosa. A gente observa isso na história da Bíblia com a mulher de Jó, a gente observa isso na história de Daniel com o rei, a gente observa isso com Pedro e os discípulos de Jesus no barquinho lá diante da tempestade. Nós temos essa dificuldade em lidar com problemas, com conflitos que é novo pra gente, que é uma novidade. Então, eu já coloco a problematização da educação dos pais em relação a isso, porque é o seguinte, como eu já mencionei, né? Meu filho, ele tá numa fase agora que ele precisa ser educado sobre sexo, então eu quero me livrar disso, eu não vou falar disso com ele abertamente, porque vai ter alguém que vai vir e vai falar. E aí eu acabo que deixando pra lá, e como eu já mencionei, vai chegar pra ele de forma distorcida, sabe? Não é que os pais não sabem falar do assunto, os pais sabem falar muito bem do assunto, sabe? A questão é que eles não querem ter esse problema, eles não querem ter essa dificuldade. E também tem outra questão de que, é meu filho, é minha filha, é meu bebê, então eu não vou apresentar isso pra ela agora. Eu vou deixar passar o tempo, vou deixar passar o tempo. Então deixa passando o tempo e vai chegar uma hora que a filha do cara, né, do pai, vai chegar com um namoradinho do lado, né? E o cara vai chegar já pedindo a mão da menina em namoro pro pai. E aí o cara vai, pô, quanto tempo que eu perdi? Quanto tempo você passou? A minha filha já tá namorando e eu tô, como o tempo passa rápido, né? E a gente acaba que entrando nesse conflito, essa relação de que os pais não sabem lidar com as dificuldades de ensinar, de educar sobre o assunto. Os pais colocam um próprio tabu em relação a isso, e deixam pra falar quando a situação já está grave, quando descobrem mensagens no WhatsApp, quando descobrem ligações, conversas indecentes, em uma determinada idade. E mais uma vez eu volto para a questão do pular etapas, né? As crianças, elas pulam, elas querem pular etapas porque já acham que estão prontas, que estão preparadas. E às vezes tem aquele negócio de que, você não entende, né? Os adolescentes costumam muito falar isso, você não entende, pá. Não, de fato, eu não entendo, mas você precisa falar, você precisa se abrir, você precisa dizer o que está acontecendo, sabe? Se você não me conta o que tá se passando, cara, eu tenho 21 anos de idade e sou homem, mas a pessoa com qual eu mais converso sobre os assuntos da minha vida, pessoal, emocional, é com a minha mãe, que é uma mulher, sabe? Então, porque a gente criou esse afeto, a gente criou esse laço, né? Ela conseguiu me manter por perto. E a minha mãe me mantém por perto até hoje, né? Não é à toa que eu tô 21 anos ainda debaixo do mesmo teto que ela. E essa relação de pais e filhos, como já cantava o poeta Renato Russo, ela tem que ser mantida, cara. Porque se ela não for mantida, desculpa a repetição, vou me tornar repetitivo, mas o mundo vai ensinar de maneira distorcida. O mundo lá fora vai ensinar de uma maneira totalmente errada. Tu quer ver um exemplo bem básico? Um exemplo bem... uma metáfora com essa situação? Quando eu era criança, cara, eu fui doutrinado, né? Mesmo que inconscientemente, a torcer pro Flamengo, né? Porque era o time da maioria. A maioria dos meus amigos torcia por esse time. Enfim, era um time de tradição. Enfim, é um time, né? E eu... beleza. Torcia, entre aspas, para aquele time. Mas, cara, eu sempre gostei do São Paulo. Meu pai era São Paulino. Eu sempre gostava de assistir o jogo de São Paulo, ver o Rogério Ceni fazendo gols de falta, os incríveis gols de falta. E aí, durante muito tempo, eu vesti essa máscara, né? Eu torcendo pro São Paulo, tinha que dizer que torcia pro pro Flamengo. Então, cara, muitas vezes a gente vai trabalhar com essa questão de que a gente gosta de uma coisa, a gente quer fazer uma coisa, porém a gente não faz porque a gente não entende por que a gente não faz, a gente não sabe o porquê daquilo. A gente não sabe o porquê daquilo. E muitas vezes, eu acho que quase todas as vezes, o sexo ele é apresentado pra gente como algo perverso, sabe? Como algo que é ruim. Isso, porque assim, a gente... hoje nós somos adultos, todo mundo que tá aqui somos adultos. Mas eu sei que quando nós éramos adolescentes, quando a gente estava migrando da infância pra adolescência, a gente tinha esse pensamento, ah, se meu pai e minha mãe não falou sobre isso... Pra mim é porque isso é errado, entende? E a gente cresce com isso na cabeça, de que sexo é errado, de que sexo não pode. Quem faz isso é um pervertido, quem faz isso é alguém que é errado. E a gente começa, e a gente cresce com isso na cabeça, né? E a gente não faz isso porque... E a gente não faz isso porque a gente não pensa sobre isso, a gente não conversa sobre os pais, porque acha que os pais vão brigar com a gente. Então, viu como a influência, a importância da educação dos pais... Ela é tão fundamental, cara. Ela é tão fundamental, porque se ela não existir, vai acontecer esse tipo de problema, sabe? Vai acontecer. E às vezes é como o Phil falou, os pais fecham os olhos pra isso. Ah, não é comigo, eu não tô, sabe? Os pais sabem que a menininha já namora, já beija, a menininha já tá com os seios grandes, a menininha já tá com a bundinha grande, então ela já entende o que que é isso. Na verdade, Jonathan, os adolescentes, Eles gostam de mostrar para os amigos que eles também fazem, que eles também usam, que eles também são. Eles gostam de se sobressair, né? Então, assim, se uma amiga dela, de uma adolescente, vai e diz, ah, eu já transei, eu tenho 15 anos e eu já transei, tu não vai fazer também? Né? E aí aquela outra menina vai querer fazer também, vai dizer, poxa, ela já fez, eu aqui, cara, eu tô pra trás, vou ficar pra trás, não vou mesmo, vai e faz também. Aí vai contar, tipo, a experiência dela pras outras, que também já fez, que também não é mais virgem. E daí vem a questão, né, da gravidez. Muitas das vezes tem meninas que, ao perder a virgindade, já engravidam. E aí é a questão, né? Por falta de conhecimento, por falta de responsabilidade, por falta de maturidade, porque isso é uma falta de maturidade, né? A pessoa querer fazer uma coisa para mostrar para outra pessoa que também faz, que também é capaz, entendeu? É por isso que se dá, né? A maioria das gravidez na adolescência, muitas das vezes a pessoa é de uma primeira vez, ela já é engravida, então é isso, complicado. Você percebe que o tema do podcast é gravidez na adolescência e a gente está discutindo um monte de coisas, né? A gente está discutindo essa história dos pais às vezes transferirem a responsabilidade ou não saberem passar, a gente está discutindo a significação de adolescência, a gente está discutindo a significação de namoro, de sexo, de relacionamentos. Quer dizer, a gente começa a circular sobre muitos outros temas para que a gente consiga chegar no tema central, porque não é um negócio fácil, não é um negócio muito direto ao ponto, sabe? Eu até brinquei lá no começo do episódio falando sobre funk, né? Mas para você ver como é assim, trabalhoso para a gente conseguir chegar ao objetivo que a gente quer, né? O amigo ouvinte aí deve estar sabendo bem como a gente está lançando um monte de ideias diferentes. E quer ver mais uma? Aceitação. A gente, mesmo sendo indivíduos diferentes uns dos outros, a gente vive em sociedade. Então a gente trabalha muito com essa questão de aceitação nos grupos em que a gente está inserido. Então, por conta disso, a gente busca muito ir atrás, né? De, eu quero ser aprovado pelos meus amigos. Pô, eles fizeram uma coisa, eu quero fazer também, né? Quer dizer, a gente, pelo menos a gente acha, especialmente quando adolescente, e eu era muito assim, muito, muito. Até porque eu sempre fui muito mais novo do que a maioria dos meus amigos. Mas eu sempre era muito assim, eu achava que eu tinha que fazer as coisas que meus amigos faziam, para que eles me aceitassem. Só que depois que eu passei por tudo, eu continuei sem fazer a maioria das coisas que eles faziam e eles sempre me aceitaram. Sabe? Eu com minhas diferenças, eles sempre me aceitaram. Tipo, não é pra dizer assim que era uma amizadinha perfeitinha, igual clichê de filme. Não, não era. Era uma amizade como qualquer outra amizade normal de seres humanos, com seus vícios e com suas virtudes. Era de boa. Só que, tipo, a gente sempre fica internamente com essa preocupação, tá ligado? De que, ah, caramba, se eu não fizer tal coisa, a galera vai achar que eu sou careta, que eu sou atrasado, que eu tô pra trás e não sei o que e tal. E vai... Aí, tipo, aí todo mundo do grupo começa a pensar isso de si mesmo, internamente, sabe? Né? Aí é muito engraçado essa questão, quando, tipo, chega um do grupo, né? Sei lá, você tem seu grupo de amigos lá, na sala de aula. Tu tem seus 7, eu tenho 8 amigos que andam juntos. E aí um deles vai dizer assim, pô... Outro dia eu fui na festa, não sei o que, festa de formatura da galera, muito louca, festa, não sei o que, tá. A galerinha assim de 12, 13 anos, eu fui na festa, a galera do terceiro ano já é 17, né, 16, 17, 18 anos. A festa foi massa, não sei o que. Aí todo mundo, eita, aí vai um, vai inventar, não, eu já fui na festa dessa, outro, eu fui também, não sei o que. Aí os outros ficam, eita, rapaz, eu tenho que ir, eu tenho que fazer um negócio desse, não sei o que. E eu, tipo, eu falo da festa, aí começa a aumentar, né? Pô, tenho que tomar um porrezinho, tenho que pegar uma menina, tenho que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí começa essa história de aceitação. E na moral, velho, excluindo os casos de bullying, que a gente sabe que existe e que são muito sérios, excluindo os casos de bullying, a maioria das pessoas é completamente normal. Então, tipo, você não precisa... Você, ouvinte... Se você está ouvindo, você é um adolescente, você não precisa fazer as mesmas coisas que os outros fazem para ser aceito na sociedade que você vive. Você só precisa se portar como um ser humano normal e respeitável, cara. Não tem estresse com nada, não, entendeu? Fica de boa. Porque aí, como a Tati falou, você se descontrola, você pega a menina, você vai fazer sexo, ou você que é menina. É, fica de olho lá naquele boy magia e vai pra cama com ele e aí pimba, tem um bebezinho no seu útero. Tanto é normal essa questão de aceitação e tudo mais, que cada vez mais eu vejo gente eu vou dar um exemplo aqui sem querer ser chato, tá? Mas, por exemplo, gente da Assembleia de Deus. Eu sou de Pernambuco. A Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ela é vista como uma igreja bem rígida. E ela já foi muito, muito, muito, muito mais rígida do que é hoje. Mas assim, a maioria dos adolescentes, jovens, tudo, conversam com seus colegas de sala, convivem, tudo de boa. Mesmo sendo super diferentões, porque são mesmo. Né? A galera da sala de aula tudo ouvindo brega, louco e... fazendo... e dançando e não sei o que, pá. E as meninas da Assembleia de Deus tudo de saião, tá ligado? Sem andar com maquiagem na cara, nem nada, tudo. E a galera convive numa boa. Os outros estranham, assim, estranha um pouco o comportamento, claro, mas se acostuma. Por quê? Porque são seres humanos normais. A gente aprende, a gente se adapta, a gente convive. Você não precisa ficar se curvando a estátua de ouro da Babilônia para poder ser aceito lá. Quer dizer, na Babilônia você seria jogado na fornalha quente. Mas aí Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados lá e o quarto homem, vulgo Jesus Cristo, apareceu para tirar eles de lá, para manter eles vivos, né? Então, fica tranquilo, velho. Não se estressa com isso, não, entendeu? Segue vivendo em sociedade do jeito que você é e, melhor ainda, do jeito que Jesus quer que você seja, que é semelhante a ele. É verdade, ô Phil. E a maioria dos adolescentes pensam que eles não vão ser aceitos, né, naquele hall de amigos e tal. Mas se a pessoa fugir de todas aquelas conversas, de todas aquelas regras que os amigos impõem, na verdade eles nem vão notar, eles não vão cobrar. Existe até o bullying mesmo, que nem você falou, mas na verdade se você fugir também daquilo, ninguém vai notar, ninguém vai te obrigar. Eu mesma estava comentando com meu esposo, né, que as pessoas, os adolescentes, eles vão muito pela cabeça do um do outro, eles vão muito pela aquela coisa, ah, se você não fez, experimenta e tal, ah, eu vou experimentar porque fulano fez e é gostoso, é legal, mas se você não fizer, não vai mudar em nada a sua vida. É, eles têm que ver, né, que eles têm que ser eles mesmos, os adolescentes. Não importa, eles nem, ninguém vai nem perceber se você faz ou não. Na verdade, às vezes eles têm esse tipo de conversa, mas é para impressionar. Eles querem impressionar. Na verdade, se você vai fazer ou não, eles nem ligam. Eles querem mesmo é impressionar com o que eles fazem. Entendeu? Aí tem muita gente que é meio que bobão e acha que tem que fazer igual também, que é para ficar no mesmo nível. Na verdade, às vezes nem notam isso em você. Ah, Tati, mas eu vou lhe dizer, eu era muito bobão, viu? Olha, eu era 2 anos mais novo do que a média da minha turma. Por uma série de fatores aí, eu era muito mais novo que a turma. É, mas assim, eu era muito Cassie. Cassie em turma, sabe? Eu sempre inventava alguma coisa pra querer, sei lá, me sentir aceito pela galera. Tipo, eu sempre fui o mais inteligente da turma. Então, a galera sempre tinha essa referência de mim. Sabe, mesmo sendo mais novo, eu sempre fui o mais inteligente e a galera era de boa. Só que eu sempre quis, sei lá, futebol, eu queria ser o melhor zagueiro. Eu sempre gostei de zaga, não sei porquê, mas eu queria sempre ser o melhor zagueiro. No futsal, eu queria ser o cara que dava os melhores passes. Ah, não, agora a moda é dança break, eu aprendi a dança break, até hoje eu danço. Vamos aprender um instrumento, bateria, isso aqui e tal. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa pra impressionar a galera pra ser aceito. Só que, tipo, a galera sempre me aceitou, nunca precisei fazer nada. Eu é que tinha essa frescura comigo mesmo. É por isso que eu digo pra galera aqui que tá ouvindo o podcast... Né, o conselhinho aqui do tio Phil: se você que está ouvindo esse podcast, você é adolescente, você não escuta seus pais, você não escuta, você só escuta seus amigos, você só gosta dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, não sei o quê. Então, escuta aqui o tio Phil, porque eu tenho 23 anos, eu sou um babaca, mas às vezes eu acerto. Você não precisa fazer nada, você só precisa ficar na sua de boa. A galera vai encher o teu saco, não, tá? E se encherem seu saco, você tem muita gente a quem recorrer. Por exemplo, seus pais. É. Ou seus tios, avós, responsáveis. Tem muita gente, cara. Você tá cercado de muita gente importante aí. Não, não se estressa, não. É verdade, Phil. Você só precisa ser você mesmo, né? Em todo e em qualquer lugar. Todo mundo vai te aceitar assim. Do jeito que você é. Esse lance de aceitação é uma outra questão, né, e que a gente tem que comentar aí, que é muito típico dessa fase, desse estágio da vida que é a adolescência, para ser, para ser aceito, para ser incluso. Então, ninguém é mais virgem. E é legal não ser virgem, porque só você ainda vai ser. Então vamos acabar com isso aqui. Aí depois vai e recebe como fruto disso, como consequência disso, um bebê e uma criança e tal, como a Tati falou, né? Fruto de irresponsabilidade, de imaturidade, por querer ser igual a todos. Então é aquela história, se todo mundo está se jogando da ponte, você vai se jogar também. Então não é por aí. É ter essa consciência de que não, eu sou feliz com aquilo que eu sou. Não preciso fazer o que todo mundo está fazendo para ser incluso, repetir o que os outros estão fazendo. Tá tudo bem comigo, não tem nada de errado comigo. Então, tudo bem se eu ainda sou virgem, tudo bem se eu tenho 15, 16 anos e não namorei ou nunca beijei na boca, tudo bem, isso não é problema. Tô feliz comigo mesmo, não tá gerando maiores problemas isso. Falta essa consciência. E eu refaço o apelo, confirmo o apelo que o Fio fez. Se você é adolescente, tá ouvindo esse episódio, ou conhece alguém que é adolescente e que também tá passando por algo assim, você não precisa fazer o que todo mundo tá fazendo para ser incluso ou para ser bem. Faça, sabe, aquilo que você é, aquilo que você é. Confie nos seus pais. E viva um dia de cada vez, cada passo da sua vida de cada vez, que no futuro você vai colher os frutos disso e vai ver, no final vai dizer, cara, ainda bem que eu esperei, pois tudo deu certo. Então, um pouquinho de paciência, pensar mais a longo prazo ao invés do aqui e agora. Eu vim me considerar adulto, agora com 30 aninhos, e eu nem sei explicar para vocês o que passava na minha cabeça quando eu era adolescente. Até hoje é uma coisa tão perturbadora, né? É uma briga entre você e você mesmo, né? Uma explosão de sentimentos. É uma coisa bem assim, inexplicável. Ninguém sabe o que acontece quando você é adolescente, que reviravolta é essa, né? Então, assim, é bom apelar para os adolescentes ouvir aquelas pessoas mais velhas, mais experientes, né? Que o que uma pessoa... No meu caso, eu já tenho 30 anos, eu já vivi várias coisas. E é lógico que eu não vou aconselhar uma adolescente a fazer uma coisa errada. Então, seria bem interessante, né? Apelar para que eles ouvissem mais a gente com mais experiência, os pais, alguns amigos mais velhos que eles vejam que tem assim um conselho bom, uma coisa, né, proveitosa, e tentar ouvir e praticar o que é aconselhado. Apesar de tudo, tem muito adolescente que ouve ainda bons conselhos e aproveita. Então, resumindo tudo que a gente discutiu aqui, que inclusive vocês mandaram muito bem, vocês falaram nesse assunto como ninguém, cara. Esse assunto, ele, eu acho que é o primeiro assunto do podcast que eu tô falando assim, cara, merece uma parte 2, sabe? Merece uma parte 2. A gente tem que voltar aqui pra dar uma parte 2 desse episódio. E resumindo tudo que vocês falaram e falando um pouquinho do que eu penso sobre o assunto, a gente volta para aquela questão, isso que o Fio falou, aceitação é algo que dentro da adolescência é mais forte, mas isso é algo que todo ser humano tem, a gente vai levar para o resto da vida, sabe? Eu, por exemplo, um dos fatores que me levaram a querer cursar teologia foi de querer ser aceito no meio da galera que eu convivia, entende? Foi de querer conhecer também das coisas, né? As pessoas falavam pra mim de pragmatismo, que diacho é pragmatismo? As pessoas falavam pra mim de teologia sistemática, o que é sistemática, o que é isso? As pessoas falavam pra mim de nomes como Jonathan Edwards, João Calvino, Lutero, e quem é esse pessoal, sabe? E de tanto querer saber, eu achava bonito ver as pessoas falando, porque em Deuteronômio, capítulo não sei o que, versículo não sei o que, diz isso. E eu não sabia decorar versículos, e eu sempre queria saber, entende? E esse lance de aceitação, ele tá envolvido, vai estar envolvido por essa nossa vida. Mas na adolescência é um troço maior. E mais uma vez, eu volto para a questão da educação dos pais. Porque você, quando o seu filho chega com alguma novidade na sua casa, ou quando seu filho fala alguma coisa, Você não é o primeiro espectador, você não é a primeira pessoa a parabenizar seu filho, sabe? E você acha que muitas vezes os pais não têm a preocupação de tirar tempo para sentar e conversar, de tirar tempo para eu vou ver o que meu filho tem, o que meu filho tá passando. A gente terceiriza isso, sabe? A gente terceiriza isso. Eu vou deixar para lá. E isso vira um problema maior, porque... E aí, tem um lance. A minha mãe sempre falava pra mim sobre o lance das amizades, né? Cuidado com as amizades. Deve ser por isso que hoje, depois de adulto, só tenho amigos feras, só tenho bons amigos. De tanto minha mãe falar isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu nunca me envolvi com pessoas a qual eu não confiava, sabe? E a gente tá falando de gravidez, né? Gravidez, então é muito voltado mais pra menina. para as mulheres. É, eu lembro que na minha época, eu não sou tão velho assim, mas olhando para a modernidade de hoje, parece até que eu sou bem mais velho do que minha própria idade. Porque na minha época, as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles tinham um certo direcionamento para o que eles queriam ser, sabe? Por mais que tenha aquela coisa infantilizada, né, de eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser isso, quero ser... Mas eles tinham um direcionamento porque em casa eles tinham uma referência dos pais. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, que inclusive é uma dúvida minha como pessoa, e uma dúvida minha maior como alguém que pretende ter filho, alguém que quer muito o seu pai. Por que que os pais eles não conversam de sexo com os filhos? Por que que existe esse tabu? A gente já passou sobre esse assunto durante o episódio muitas vezes, né? O Phil já falou, a Maurine já falou também. Mas eu queria saber, entender um pouco melhor assim, por que que existe essa dificuldade. Eu entendo que no Brasil é uma distorção total das coisas. E que existe muito a questão, como eu já falei aqui várias vezes, de querer terceirizar o problema, de querer terceirizar, não é comigo. Mas vocês acham que essa questão de não falar, de não conversar sobre o assunto, é por causa disso que eu falei também, que a gente enxerga sexo como algo ruim, como algo de pervertido, ou a gente não quer mesmo lidar com esse problema porque a gente acha que alguém vai chegar e falar? A gente não vai lavar a louça que tá na pia porque alguém vai lavar essa louça. Entende? Queria saber a opinião de vocês. No meu caso, que eu já tenho um filho e eu sei a importância de falar isso pra ele, eu não acho que é porque eu tô me escorando em alguém e esperar pra alguém falar. É que assim, quando você tem um filho... Não é fácil falar dessas coisas para eles, não é. Então, assim, eu não tenho, assim, muitas das vezes dá um pouco de vergonha de falar desse tipo de coisa. Eu não espero que outras pessoas venham falar para ele. Às vezes eu queria muito falar, mas às vezes, sei lá, dá uma vergonha, a gente se trava. Eu acho que é o que a maioria dos pais, né, fazem, acontece isso com a maioria dos pais. Eu, como mãe, eu falo isso. A minha experiência é essa. Às vezes eu tenho vergonha de falar esse tipo de coisa pra ele. Acredito que é um pouquinho de tudo isso, Jonathan, que você falou. Essa questão de você terceirizar, não falar, porque você sabe que vai ter alguém pra falar, né? A questão de não lavar a louça suja da pia, porque vai ter alguém pra lavar. É, a questão também, isso nunca vai acontecer comigo, não, minha filha é moça direita e tal, não, me garanto e tal, não precisa falar disso, ela é esperta e tal, então, a ideia de que nunca vai acontecer com você, sabe? E fora isso, isso que a Tati falou, né, vergonha, tabu, acha que isso não pode ser colocado, sexo é pra não, por que que eu vou falar de sexo, não tem, e aí não fala pra proteger, mas aí o tiro sai pela culatra, porque é necessário falar, e não falar é que não protege, então, mas como eu vou falar? Bom, aí eu acho que tem que tomar alguns cuidados, primeiro que você não vai falar de sexo, por exemplo, com uma criança de talvez 6, 7 anos, não dá, sabe? É algo tenso demais. Então, assim, indo bem devagar, indo bem aos poucos, tomando cuidado com algumas perguntas, se guardando para algumas coisas, enfim, tirando as perguntas aos poucos, ensinando aos poucos, promovendo também um ambiente dentro de casa onde essa questão possa ser trabalhada sem vergonha, sem medo, então, conversando, dialogando, até quando chegar mais tarde, você já possa tratar da questão de maneira mais explícita, e assim, avisar, e assim, conversar, para que depois não aconteçam coisas ruins. Então, acho que é por aí. Acho que isso dá para responder esse questionamento. Eu vou dar minha opinião nesse aspecto, como alguém que quer ser pai, mas que, por enquanto, ainda é só filho. Eu falei anteriormente e eu repito, né? A gente entra em contato com muita coisa culturalmente, com filmes, com livros, com séries, com programas de televisão, reportagens, com vídeos no YouTube, com posts do BuzzFeed ou textos de blogs e páginas e pessoas influenciadoras e o escambau. E a gente tem um monte de conhecimento circulando por aí. E todas essas coisas influenciam a gente, positivamente ou negativamente. E seja para reforçar as coisas que a gente gosta, ou seja para fazer separação naquilo que a gente não é. Sabe, quando você olha um texto e diz, eu discordo disso, então eu não sou isso, eu sou outra coisa. Então, a gente é influenciado por muita coisa nessa vida. E como filho, eu gostaria muito que eu tivesse assim bastante tempo com minha mãe para conversar sobre essas coisas. E eu tenho, eu converso com ela. Mas lá na minha adolescência eu não tinha tanto esse referencial. Em parte porque nós não éramos convertidos. Nem eu, nem ela. Na verdade, ela se converteu antes de mim. Eu já era adolescente. Mas ainda estava iniciando a caminhada na fé, não tinha tanta sabedoria, né? E em parte também porque, como eu disse, eu tinha aquela visão de que ela era aquela mãe empata foda, aquela mãe que só estava lá para me atrapalhar de fazer as paradas que eu queria fazer com meus amiguinhos. Embora eu também respeitasse muito, muito, muito, muito ela, porque a nossa situação financeira era bem braba. Então eu entendia ela. Mas, no ponto de vista como filho, eu gostaria muito de ter tido muito mais conversas com minha mãe. Eu já tive muitas, assim, todas bem, bem legais, bem esclarecedoras. Mas eu gostaria de ter tido mais proximidade com ela. E eu acho que vou continuar trabalhando pra isso, né? Já que ela ainda está comigo. E eu deixo aí conselhos também pros pais que, poxa, sejam amigos dos seus filhos, sabe? Assim, eu entendo que às vezes rola uma vergonhinha e tal, pá. Mas às vezes rola vergonha, eu acho que às vezes rola um pouco de orgulho, sabe? Um pouco de orgulho do pai que enxerga o filho assim como aquela criancinha, sabe? Ah, porque eu tenho certeza, assim, minha mãe, ela ainda me enxerga hoje como aquele bebezinho que ela carregou nos braços lá 23 anos atrás. Cara, daqui a 10 dias eu vou fazer 24 anos, cara. Não sou mais esse bebê. Eu tenho certeza que se minha avó, a mãe dela, estivesse viva ainda hoje, ela ia olhar pra minha mãe e enxergar ela como a caçulinha da família também e tal. Mas não é mais assim. Minha mãe tem, já passou de 60 anos também. Então, cara, não adianta. Quebra esse orgulho. Sabe, se aproxima do teu filho. Ele não é mais uma criancinha. Ele é um adolescente. Tudo bem, rola aquela confusão. Você não sabe mais. A gente, como eu falei no início do vídeo, não tem muita certeza do que é ser um adolescente, porque você não é mais totalmente criança. Você tá começando a abrir as asas, né, pra descobrir as coisas da vida. Então você, pai, você tem que ser amigo do seu filho, cúmplice dele. Falta essa relação de cumplicidade para que você direcione o voo dele, para que ele não voe livremente. Porque se ele voar livremente, meu filho, vai dar merda. Sabe? E assim, é necessária essa relação de proximidade até nas coisas simples, banais. Você chegar pro teu filho e perguntar, ô filho, o que é esse vídeo que tu tá vendo aí? Como é esse jogo? Como é que funciona isso? Me mostra, sabe? Desenvolver uma amizade normal, simples, bacana, né? Eu, às vezes, como eu tinha essa ideia de achar que minha mãe era empata foda e não sei o quê, eu, às vezes, escondia alguns jogos, escondia algumas músicas que eu ouvia, uns clipes que eu assistia na MTV, alguns programas. Eu era viciadaço assim, em MTV, eu gostava muito da MTV. E eu escondia, às vezes eu mudava de canal quando ela chegava, tá ligado? Ah não, eu tava vendo uns rock lá na MTV, isso aqui. Quando ela chegava, opa, TV Globinho, tá ligado? Porque eu não tinha essa abertura total com ela. Claro que ela não gosta de todo o estilo de música que eu gosto, mas isso não impede dela de ser minha melhor amiga, cara. Hoje ela é. Mas na época eu não tinha essa visão, não. Sabe? Eu não tinha essa proximidade toda. Então, foi necessário que isso fosse construído. Da mesma maneira, eu peço a você que tá escutando esse episódio que é pai, que você desenvolva uma cumplicidade com teu filho. Que você passe por cima dessa vergonha que a Tati falou. O que acontece, acontece. Mas você tem que passar por cima disso. E que você também quebre, nesse orgulho de achar que seu filho vai ser seu bebezinho para sempre, porque não vai, velho. Você também não é mais o bebezinho pro seu pai, pra sua mãe, não é? Não é. Você já cresceu. Você agora tem filhos. Seu pai agora é avô dos seus filhos. Então você tem que passar por cima disso. Os tempos avançam, sabe? Seja cúmplice, seja companheiro mesmo, tá? É isso aí, Phil. E esse orgulho é tenso e rola mesmo, que se manifesta numa super proteção, numa proteção que tenta tirar o filho do mundo, tenta tirar o filho das relações, aquela coisa toda, e aí você, por conta desse orgulho, atrasa, não conversa, não gera um ambiente de diálogo, e isso complica tudo. Porque aí o filho que não tem afeto, não tem compreensão, um diálogo dentro de casa, vai, cria esse voo ilimitado e aí quebra a cara depois. E aí, para remediar, para tentar consertar, é mais difícil. E a prevenção passa por isso, passa por essa ideia de que o filho vai crescer, vai começar a sentir coisas, vai começar a ver coisas. E o refúgio principal de todos eles tem que ser o lar, tem que ser os próprios pais. E ajuda muito se os pais quebrarem esse orgulho, essa super proteção demasiada, e assim ajudar o filho a crescer, como os próprios pais também cresceram. Vai muito disso aí que você falou, com certeza. Isso que o Phil falou, ele vai muito de encontro com aquilo que eu penso sobre isso. E eu vou além, cara. Quando você não abre espaço para diálogo com o seu filho, quando você não abre espaço para conversar com o seu filho, ele vai sempre buscar você para conversar sobre coisas que ele acha que é coisa de adulto. Uma vez, dentro da nossa igreja, a gente tem umas coisas paralelas, né? Sabe aquelas igrejas que tem culto de jovem, culto de mulher, culto não sei do que. A nossa igreja é diferente. A gente tem uma coisa chamada adoração cine livre, que é o momento em que a gente assiste filmes e come pipoca e conversa sobre filme. E nós temos uma coisa chamada prosa mesa. A gente estreou esse ano, a gente já está na sua quarta ou é quinta edição. E dentro do prosa mesa nós tivemos um tema que foi o primeiro até, que foi o... A iniciação à fase adulta, né? E um subtítulo que ficou colocado dentro da discussão foi que vida adulta é pagar as contas e pagar boletos, né? Como o Phil disse. E cara, a gente percebe que os filhos vão sempre buscar os pais para comprar aquele tênis, né? Para comprar aquele brinquedo, então para comprar aquele celular. Os pais vão ser sempre o mediador, a pessoa: eu não posso fazer isso, então eu vou dar pro meu pai fazer. Eu não posso assinar isso, então meu pai vai assinar. E o pai, ele passa a não ser mais um amigo. Isso parece muito com a nossa relação com Deus, entende? Isso que nós chamamos, Deus a qual nós chamamos de pai, muitas vezes ele não é o nosso, ele é só esse pai, mas não é o amigo. Sabe, muitas vezes a gente inverte o papel de Deus. Às vezes a gente quer Deus como amigo, mas não quer como pai. E às vezes a gente quer Deus como pai, mas não quer como amigo. Entende? E a gente vai buscar recursos em outros lugares. E a gente vai buscar recursos dos nossos pais somente com essa coisa. Que ele é adulto e eu não sou. Então eu preciso de um adulto para ser responsável por mim. Mas as coisas que eu faço, que eu desejo, meu pai não entende. Então eu vou buscar isso em outros lugares. E hoje, com a internet, ficou mais perigoso isso. Né? Porque você acaba que facilmente entrando em qualquer blog, em qualquer canal de YouTube, em qualquer... Opiniões diversas. E a gente acaba que colocando essa responsabilidade: a culpa é do canal, do YouTube que o meu filho anda vendo. A culpa é da pessoinha que meu filho tá seguindo no Instagram. A culpa é do desenho que ele tá vendo, né? A gente começa a demonizar os desenhos. A gente começa a dizer: ah, depois que meu filho começou a assistir a Dora Aventureira, ele ficou assim. Depois que meu filho começou... E cara, cadê o pai da criança? Cadê o pai da pessoa, do adolescente? Sabe? Se eu não tenho um controle, se eu não tenho uma relação com meu filho, Eu enxergo meu filho como um hamster, né? Como um animal de criação, a qual eu domestiquei ele a ficar ali sobre a minha proteção. Eu dou comida para ele, eu visto ele. Parece agressivo isso que eu estou falando, mas é exatamente isso na prática. Na prática, os pais começam a ver os filhos como um animal de estimação. Alguém a qual ele tem uma responsabilidade de dar comida, de dar vestimento, de prestar os primeiros socorros quando estiver doente, mas não quer ter trabalho de conversar com os filhos, não quer ter trabalho de ver como é que tá na escola, não quer ter trabalho de saber o que ele sente, o que ele pensa, o que ele acredita. Para os pais, em relação aos filhos, tem a questão do time de futebol, né? Você vai ter que torcer pro meu time, pro time que eu torço, o Palmeiras, né? Você vai ter que ouvir as músicas que eu escuto, você tem que frequentar somente os lugares que eu frequento. E, cara, isso é prejudicial. Parece bobo, parece tranquilo no início. E aqui eu já carrego a minha meia culpa de falar com alguém que não é pai ainda. Eu já carrego o meu equívoco, talvez, de estar falando besteira, de estar falando bobagem. Mas tem aquele ditado, né, de que a gente aprende com a vida e aprende com o erro dos outros. Então talvez eu acredito que eu não frequentei eu não fui, não assisti nenhuma aula dessa vida aí que é ser pai. Mas eu já vi de fora. E pouco que eu vi, eu acho que eu consegui tirar isso aí, sabe? Dessa coisa de você não conseguir ter diálogo com seus filhos. Eu tenho um colega, um amigo, muito querido pra mim, que ele tem dificuldades em conversar com a mãe dele, sabe? A coisa mais simples da vida, tipo falar oi mãe, ele tem dificuldades. Porque a mãe dele criou uma barreira entre eles dois, né? Quando ele ainda era criança, ainda era adolescente. Criou uma barreira, que ele tem dificuldades. E onde é que ele vai buscar? Ele vai buscar na namorada. E ele enxerga a namorada como a mãe dele, sabe? A namorada dele passa, não tem mais o papel de ser companheira, de ser amiga, mas também tem um papel de ser a mãe dele, entende? Viu como isso é prejudicial, cara? Muito mais prejudicial do que a gente pensa. Porque isso vai de tanto a gente não curar, de tanto não curar, né, uma feridinha, uma gripezinha, acaba que virando uma tuberculose. Algo muito mais grave. Verdade. É, quando você se trava, né, com seus filhos, isso gera muita coisa ruim lá na frente. Como eu falei, eu tenho vergonha, assim, de falar com ele, mas eu procuro deixar a vergonha, né, de lado. E sento e converso, sim, com ele sobre essas coisas. E explico, né, uma situação para ele. É difícil, sim, quando se é pai e mãe. Mas nada que uma conversa não resolva. Às vezes até é bom quando você começa uma conversa, né? Esquece a vergonha de lado e tira de letra. É até bem fácil depois que começa a conversa. Então, gente, é isso, né? A gente conseguiu falar muita coisa. Como eu já falei, esse foi o primeiro episódio do podcast que eu tive curiosidade de a gente fazer uma parte 2 desse episódio pro ano que vem. Pro ano que vem talvez a gente consiga, se for o caso, fazer uma parte 2 desse episódio. Já caminhando pro final, né? Acredito que muita coisa do que a gente falou fez muito sentido pro cara ouvinte, né? Muita gente que clicou nesse episódio porque tinha curiosidade sobre o assunto, porque, sei lá, já passou por essa experiência ou já pensou sobre. Quando a Maureen estava falando sobre conversa, eu me veio uma outra coisa na cabeça, que é aquele lance de você conversar com o filho e se espantar pelo que ele fala, ou se espantar pelo que ele já sabe e você não sabia que ele sabia. Muitas vezes a gente fala, mas minha filha, você já sabe disso, já te contaram sobre isso, você tá passando por isso, como é que é isso? E cara, eu acho que não é por aí, sabe? Você tem que instigar a sua filha, instigar o seu filho, meu filho, conte-me mais sobre isso, o que você pensa sobre isso? E se ele falar alguma coisa errada, alguma coisa que não é o certo, você corrige, você fala, não, meu filho, te ensinaram errado, não é assim, não é por aí, entende? Eu, quando eu estava saindo da fase de criança para adolescência, eu olhava para um preservativo e eu sabia qual era a função do preservativo. Justamente porque eu tinha um órgão genital em mim, né? Então eu sabia que aquilo ali servia para alguma coisa, só que eu não sabia para que servia. Entende? Eu sabia onde seria inserido aquilo ali, mas eu não saberia qual o momento, né? Por que utilizavam aquilo. Eu só vim entender o porquê que utilizavam aquilo já com 13, 14 anos. Entende? Saber de fato, né? Não sabe. Não, tem coisa que a gente sabe por cima, tem coisa que a gente sabe de fato para que serve. E já caminhando pro final, eu queria que vocês deixassem um conselho, né? Agora, a gente falou tanto de pais, mas eu queria que você deixasse um conselho para os adolescentes, né? Ou então aquelas pessoas que não são mais adolescentes, mas que estão namorando, já são, já tem seus 18, 19, tá até 20 anos, né? Já estão namorando e já estão com medo de estar grávida, ou aquela pessoa que já está grávida já, recentemente, que clicou nesse episódio justamente para saber a nossa opinião sobre o assunto. Um conselho para os adolescentes, para as mulheres adolescentes que já foram grávidas, que ficaram grávidas na adolescência, que estão grávidas ou que ficaram grávidas daqui a um tempo, e um conselho para os pais também, conselhos. As pessoas têm a mania de dizer que conselho, se conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia, né? Mas tem muita coisa boa que a gente dá, né? Tipo um presente, então vamos dar esse presente para as pessoas. Bom, o meu conselho para os adolescentes é: ouçam mais, né? Prestem atenção, já que querem fazer, façam, mas façam com cuidado, né? Ouçam o que os mais velhos têm para dizer, idade, eu tenho 18, 19, 20, não quer dizer nada não. Muitas das vezes uma pessoa com 20 anos tem uma mentalidade infantil de 12. Então, meu conselho é que ouçam mais. E os pais, que conversem mais com os filhos, né? Que se abram melhor para eles. Não julguem, porque adolescente não gosta de ser julgado, de jeito nenhum. Eles gostam de ser ouvidos e nunca julgados. Então, os filhos ouçam e os pais, paciência também. Muita paciência. O conselho que eu dou para os adolescentes é: vivam um dia de cada vez. Vivam sua adolescência ao máximo, vivam sua juventude ao máximo. Não pulem etapas. Entendam que sexo e filhos é algo para pessoas com maturidade física, psicológica, espiritual, emocional, financeira. Tá? Então, os adolescentes, não cedam à pressão, não cedam às vezes à sua própria vontade. Ouçam os seus pais e assim vocês vão ser mais plenos na vida. Então, contentes com o que vocês são, adolescentes, pessoas em desenvolvimento, não desenvolvidas. Trate o que precisam ser tratado agora, para que depois sim, viva aquilo que é para ser vivido em cada fase da vida. E aos pais é não terem vergonha dos filhos, tratarem os filhos bem, desenvolverem um ambiente de diálogo dentro de casa, sem tabus, sem medo, disciplinar, tratar, amar, tudo isso resume em amar, né? E em seguida colher os frutos de todo esse semear de amor dentro de casa. Acho que essa é a receita certa para produzir adolescentes saudáveis que serão adultos sábios e maduros no futuro. Então, a nível de conselhos, eu acho que eu passei o podcast inteiro dando conselhos aqui, tanto para pais como para filhos. Como a própria Tati falou, né, que os pais falem, que os pais falem mais com os filhos, tudo, sejam mais amigos, sejam mais próximos, e que os filhos escutem mais, né, não só escutar mais os pais, mas escutem de uma maneira geral. Tem tanta gente disposta a dar conselho, né? E, inclusive, Jonathan, tem um ditado que eu costumo usar, que é bem conhecido, na verdade, que é o seguinte: canja de galinha e precaução não fazem mal pra ninguém. Só pra galinha, né? Só pra galinha. Mas enfim. Eu também queria deixar registrado aqui pra gente do podcast, pra você, ô amigo ouvinte, que a gente abordou muito essa questão familiar. Pais, filhos, né? Escola, não sei o quê. Essa questão assim, mais em casa. Mas eu penso que a gente poderia abordar para uma parte 2 desse tema aquilo que provavelmente você, ouvinte, estava esperando, que seria questões culturais, sabe? Eu brinquei lá no início do episódio sobre o funk. Será que de repente a gente não poderia falar mais voltado assim para estilos de música, para novelas, para subculturas, para filmes? O Jonathan lembrou no meio do episódio sobre classificações indicativas. Será que a gente não pode falar um pouco sobre isso? Relacionar isso com o assunto de gravidez na adolescência? Porque assim, a gente sabe que no final das contas tudo vai girar em torno do quanto a gente é influenciável ou não. Mas será que a gente não pode olhar para as coisas que nos influenciam e julgá-las também? Sabe? Eu penso que isso poderia ser feito. E por fim, eu dei conselho pra caramba o episódio inteiro, mas o último conselho que eu queria dar é: busquem a Deus enquanto se podem achar. Né? Ele é encontrável, ele é real. A gente pode sim conversar com ele e ele responde. Ele não é um Deus que está disposto, tipo, ele não é um cara malvado que está sentado no trono só castigando os nossos erros, como se uma gravidez indesejada fosse um erro por si só. Assim, é socialmente mal visto, mas véio, aconteceu, aconteceu. E aí? Você vai poder trabalhar a partir daí. E Deus é um Deus que muda a nossa vida a partir daí. Entendeu? Ele pega a vida da gente do jeito que tá e ele começa a trabalhar. Começa a botar a casa em ordem. E ele não tá aí simplesmente para fazer seres humanos bonzinhos, bons cidadãos. Ele tá aí para fazer gente à imagem e semelhança dele, como ele fez lá no início do Jardim do Éden, como ele projetou os seres humanos para serem assim. E hoje, para serem a imagem e semelhança do seu filho Jesus. Ou como diz lá em Romanos 8, que Deus planeja ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, cara. Então, busquem ao Senhor. Ele vai fazer de você a melhor versão possível de você. Pode ter certeza disso. Confie no Senhor, que Ele vai fazer a melhor versão possível de você. Eu não tenho palavras, eu não tenho frases, eu não tenho nada mais para falar do assunto. Porque o Fio Santos, em menos de um minuto, falou tudo. Cara, tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente discorreu aqui durante o quê? 2 horas de episódio? Não sei quantas horas vai sair esse episódio depois de editado. Foram percepções. Foram olhares. A única pessoa que tem experiência, teve experiência aqui de nós quatro, foi a Mauriane, né? Vulgo Tati, né? E foi por isso que eu chamei ela, porque é a pessoa que teve essa experiência, né? Não poderia ser três marmães aqui falando sobre gravidez. E foram percepções de pessoas que já são adultas, porém que lidar todos os dias com adolescentes, lidar com todos os dias com essa situação. Eu poderia ter chamado minha mãe para participar desse episódio, né? Que me teve tão cedo, que me teve criança ainda, né? E não me abandonou. E um conselho que eu daria para vocês jovens, para vocês adolescentes, é um conselho de alguém que é adolescente ainda, 21 anos, olha só. Mas é um adolescente que já paga a conta. É um adolescente que já sustenta um lar, né? E um conselho que eu daria pra você é o mesmo conselho do Natanael: não pule etapas. Saiba que pular etapas é algo perigoso. Pular etapas é algo prejudicial. Eu vou usar um conselho que o Fio sempre dá nos episódios, né? Jogue limpo, cara. Seja verdadeiro com você mesmo, você conhece os seus limites, você sabe que você não pode ultrapassar esses limites. E acima de tudo, você sabe quem você é. Então você sabe que você não é isso tudo que você diz ser. Você sabe que você não é isso tudo que você quer ser para os outros. Você tenta aparentar muita coisa para quem é tão pouco. Sabe? Então, seja verdadeiro, mano. Jogue limpo. Você quer ser adulto? Então, já comece por aí. Sendo verdadeiro, sendo honesto. Tá? E eu já quero agradecer, Mauriane. Obrigado por você ter participado desse episódio com a gente. Eu sei que é cansativo para você. Foi cansativo para você, né? Você que trabalhou hoje. A gente gravou esse episódio, a gente tá gravando esse episódio numa sexta-feira, pro cara ouvinte que não sabe. E sexta-feira as pessoas trabalham, né? As pessoas adultas trabalham ainda. E, inclusive eu também trabalhei, tive que fazer várias coisas, mas estou aqui. Obrigado também ao Natanael e ao Fio Santos, que tem horários diferentes da gente, né? Eu e a Mauriane somos do Acre, o Fio é de Pernambuco e o Natanael é de Maranhão. Então tem horários diferentes da gente, inclusive... estamos gravando isso aqui à meia-noite, 53 horário do Acre, 2 horas e 53 horário dos meninos, né? Norte e Nordeste, juntos aí nessa parceria. Então, muito obrigado, queria agradecer a vocês já de antemão. E já quero deixar uma recomendação, eu vou deixar só uma recomendação nesse episódio, de um livro que eu ainda não li, porque eu acho que não é o momento de eu ler esse livro, mas para você que já é pai, ou você que pretende ser pai, ou então tá perto de ser pai, tem um livro publicado pelo Mundo Cristão, chamado É Seu Filho, Não um Hamster, de Kevin Lehman. Eu não sei se esse Kevin Lehman é uma mulher ou se é um homem, mas enfim, o link vai ficar aqui. Se eu não me engano, você encontra ele em PDF, mas ele tá muito barato, R$34,90, é um livro que vale a pena comprar. Se você pode até encontrar nos catálogos da Avon, eu acredito. É Seu Filho, Não um Hamster, de Kevin Lehman, reduza o estresse na educação das crianças. Cara, esse livro, ele aparenta ser um livro muito bom. Foi publicado pelo Mundo Cristão. O Mundo Cristão não anda publicando coisas ruins. Então vale a pena ser lido, beleza? E, pessoal, deixem aí suas recomendações finais, suas palavrinhas finais. Jonathan, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz, viu? Foi muito bom o papo, né? Eu gostei bastante. Meninos, muito obrigada, foi muito bacana, agradeço a vocês todos, né? Eu nunca tinha participado de uma coisa parecida, né? E eu gostei bastante, espero ter ajudado, né? E Jonathan, cara, entender também que a vida é uma só, né? Então não vamos estragar essa dádiva tão bela, tão grande que é a vida, com nossos desejos egoístas e vontades. Vamos viver a vida como ela é, aproveitar o tempo que a gente tem, os estágios que a gente tem, aprender com isso e não estragar, porque ela passa e aí a gente vai olhar para trás e vai se decepcionar, vai se frustrar. Então vamos viver hoje, o estágio que a gente está vivendo, crescer, subir a escadinha da vida, para colher os frutos depois. É isso aí. Como recomendação, eu quero citar um filme que eu vi há um tempinho, é um filme bem antigo. O nome do filme é Juno. Juno. J-U-N-O. Juno. E o filme conta exatamente isso. A história de uma menina que é engravida do melhor amigo. E o filme vai narrar todo o drama dela, da família. É um filme bem interessante, bem leve para a família, bem tranquilo. Dá para usá-lo para provocar uma discussão, uma conversa. É bem legal, um filme bem interessante. Juno é a minha recomendação que eu dou aqui. E no mais, sempre bom gravar o podcast e gravar esse episódio com esse tema tão pertinente, tão importante. E reitero aqui as palavras que eu já disse aos adolescentes. Não deem lugar à pressão, sejam o que vocês são, cresçam antes de querer assumir responsabilidades, aprendam antes de viver, andem devagar, com sobriedade, ouçam os pais, tenham bons amigos, ouçam boa música, leiam bons livros, frequentem bons lugares, amem a Deus e busquem a Deus acima de qualquer coisa. E vivam crescendo. Aprender é tão bom quanto fazer. Antes de dizer que é a coisa que a gente precisa aprender. E a adolescência é esse momento para aprender, para crescer. E depois quem sabe ter um bom namoro, um casamento vitorioso e ser pais no momento certo. Essa é a minha oração, meu desejo, e muito bom gravar com vocês, pessoal. Muito bom mesmo. E cabe aqui lembrar que no episódio passado, quando a gente falou sobre cinema, tem uma participação especial aqui de alguém aqui de casa, né? As galinhas da Angola fizeram um barulhinho quando eu tava gravando. Hoje foi o galo aqui que decidiu participar desse episódio. Então, ele tá mandando lembrança para vocês. E acho que no próximo episódio, outro animal aqui de casa vai querer entrar também. Fica aí o registro da participação agora de um animal, de um galo aqui, ouvindo aí a gente. Cara, muito bom ter participado aqui desse episódio, sabe? Valeu mesmo, né? Eu só tenho a agradecer por estar aqui mais uma vez retornando a esse projeto. Tati, valeu. Muito obrigado, mulher, por tua participação aqui. Você mandou muito bem, sabe? É muito bom você ter uma mãe pra falar esses assuntos, assim, relacionados à família, etc, sabe? E você foi imprescindível aqui. Você, sem a Tati aqui, eu não sei como é que esse podcast tinha ido hoje, porque ela pontuou umas coisas muito, muito importantes pra gente, sinceramente. Natanael, nosso chefe, muito obrigado. O cara já tá morrendo de sono, sabe? A voz dele chega foi diminuindo. A gente gravou num horário meio complicado, mas foi o horário que a gente conseguiu. Então, é isso aí. A você que é ouvinte, muito obrigado pela sua audiência. E Jonathan, muito obrigado por estar de volta, por ter conseguido aí voltar pra gente. Espero que você esteja bem, de fato. O nosso Galvão ou o nosso Luciano do Vale? Fica a dúvida aí. E como recomendação para esse episódio, recomendações, eu deixo um vídeo do Luca Martini. Se você não conhece quem é o Luca Martini, você deveria. É um rapaz que é missionário e que trata com muita, muita seriedade o evangelho. Ele grava uns vídeos na internet. Ele é bem louco, assim, pelo Senhor. Tem bastante unção no Espírito Santo, sabe, tanto em manifestação de sinais como milagres e curas, como no feijão com arroz, que é o principal na realidade, que é o compartilhamento do evangelho, da palavra do Senhor, sabe. Tem muita graça que o Senhor derramou a ele, e ele tem coragem, ele encara a guerra de frente. E o vídeo que eu vou deixar é um vídeo onde ele fala sobre quando ele perdeu a virgindade, que envolve muitas dessas questões que a gente discutiu aqui nesse episódio. Mas eu recomendo que você vá ver outros vídeos, né, do canal dele. E eu deixo também um livro. O livro chama-se As 5 Linguagens do Amor para Solteiros, do autor Gary Chapman. O Gary, ele é pastor e acho que é psicólogo, não lembro bem, terapeuta. Enfim, ele trabalha muito essa questão de relacionamento. O livro original, As 5 Linguagens do Amor, é para casais. Mas tanta gente leu e achou bacana que ele fez uma versão para solteiros, uma versão para crianças e as linguagens do amor de Deus e não sei o quê, um monte de coisa. E assim, eu digo versões, mas não são bem versões. Os livros são diferentes uns dos outros. E todos eles têm um foco bem interessante. Você ver como se manifesta o amor, tipo, como você, como pessoa, demonstra amor por outra. Qual as maneiras que você utiliza isso? E qual as maneiras que outras pessoas demonstram amor por você, para que você se sinta amado? O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver com o tema de hoje. Isso tem a ver na relação interpessoal que a gente desenvolve, sabe? O que é que a gente costuma fazer para dizer que a gente gosta dos nossos amigos, que a gente quer estar com eles? A gente quer só aparecer ou a gente quer tomar atitudes de verdade para dizer: ei, você é meu amigo, eu confio em você. Meu filho, eu gosto de você, sabe? Eu sei que falando assim parece que eu tô só enrolando, mas se vocês lerem um livro, vocês vão entender bem. Porque Na verdade, o livro trata de fato de relações entre casais, mas quando eu li, eu senti muito forte um grande tratamento a respeito de relações normal entre pessoas que você gosta, entre seus amigos, seus familiares e outros. Tem muito a ver. Eu recomendo o livro e o vídeo. É isso aí. Muito obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Eu sou Galvão Bueno Raiz e Luciano do Vale também. Mas se fosse para escolher um, Luciano do Vale, é claro. Luciano do Vale, ele é incrível. Ele tem pouco reconhecimento por tamanho do cara que ele foi, tá ligado? As pessoas deram tão pouco crédito para ele por tamanho do cara que ele do profissional que ele foi. Mas enfim, esse é assunto para um outro podcast, né? Futebol é uma coisa que eu, se eu começar a falar, vou passar o resto da noite falando. Então, gente, muito obrigado, meu caro ouvinte que deu play nesse episódio. Você que baixou o episódio para ouvir, você que é que nem eu, baixa os episódios para ouvir. Compartilhe isso com o maior número de pessoas que você puder, sabe? Compartilhe com muita gente mesmo esse episódio. Talvez, para você, talvez seja. Eu acompanho alguns podcasts e tem alguns episódios dos podcasts que eu acompanho que eu não dou muita moral, que eu não escuto pelo tema. O tema não me interessa, o tema não vai influenciar nada na minha vida, mas eu acabo aqui compartilhando com alguém. Porque talvez para você não faça tanta diferença, você não se interessa por esse tema, mas alguém esteja precisando ouvir muita coisa do que a gente falou aqui. E mais uma vez eu volto àquela coisa de que não é que a gente seja, nós sejamos expert no assunto, né? Mas a gente tem experiências a compartilhar e um outro ponto, né? O próprio nome do nosso blog sugere, a gente tem um outro ponto de vista para sugerir para vocês. E acredito que é importante ser compartilhado. Então é isso, galera. Muito obrigado você que ficou com a gente aqui, você que ouviu esse episódio até o final, que é muito importante. E obrigado, Phil, mais uma vez, Natanael, mais uma vez, Mauriane. Se houver parte 2 desse episódio, a gente vai te convidar com certeza, com toda certeza. E para outros episódios também, a gente vai reconvidar pessoas que já participaram do podcast para outros temas, né? Você também vai ser uma delas, pode ficar tranquilo. E, gente, brigadão, beijão para vocês. Nos acompanhe aqui pelo blog, tá? Tem texto toda semana. E não esqueçam, hashtag BrendaVani. BrendaVani no outro ponto, no podcast, tá? Prenda vem gravar com a gente, queremos uma baiana gravando com a gente. Obrigadão, gente, um beijo no coração e tamo junto.